tá muito complicado. O elo indefeso no conjunto que se instala. É eterna batalha, casa grande senzala. Sensação criada, sociedade em defesa. Intervenção da autoridade é exigência. Autoridade firme, a ordem social. Combatendo mascarado absoluto, má. A tortura foi instituída como regra. Sadomasoquismo, cinismo, sequela. Os que criticam assassino, louco e perturbado. Abado em extermínio do menor abandonado. No caso eu febrei, me aponte alguém que não seja vítima, nem menos que ninguém. Cumplicidade brasileira frente à violência. Impotência aliada à falta de competência. Cadê o poder de decisão? Cadê? Se perdeu na frente da televisão. Por quê? O motivo é muito simples, é óbvio. O teatro da miséria no clique de controle remoto. A ficção de uma vida nem tão real, transformada numa manipulação. Adultera a personalidade, sua formação. Cadê a informação? Já era, televisão não presta. Não vale mais, não vale mais. Tá iludindo nosso povo e nos tirando a paz. É, a mídia te força a formar uma opinião. Só que alienada, só que impede a você. E acaba se tornando injusto, violento, racista, brutal. Atingiram e já até ultrapassaram o limite da ética e bons costumes. A estrutura social só premia quem tem. E que se dane você, você, Zé Ninguém. Mudança na economia, vitória capitalista. É a globalização que te prejudica. Dinheiro, todo mundo quer ter, mas não sabe como ter. Se curve ao sistema, seja burro sem saber. Que droga, que bosta. Dinheiro é muito importante, te torna um escravo da classe dominante. O bem material vale muito mais, muito mais. Até mais que o valor humano que não satisfaz. Não consiste, realidade que não existe, mas não vai. Essa egoíta sempre atrás, pra você consciência não consiste, então sai que sai. Todo mundo quer ter fama, status, segurança. Mas não muda o hábito do carrão importado. Se soubesse que assim é hostilizado, aprenderia que na selva urbana que não tenta sendo provocado, instigado a querer ter também. Ferrou na cara, entrega o carrão. Se não, amém. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A empresa quer ser livre em uma sociedade aberta. Tem que fazer sua parte, cair na real, procurar entender. Todos os seus bens materiais só tornam você a vítima número um e o principal culpado de nós vivermos um ambiente hostil. América Latina, Latrina, Casa Branca. Primeiro mundo que te canta, Disneylândia. Até pecaram em Washington, fedeu aqui. Mas um decreto imposto pelo FMI que determina até quanto será o mínimo. Salário. Sem diálogo, senso crítico. Acabando com o país do neo-entreguismo. O magnata paga pau, quem é? O responsável pelo caos, quem é? Não sou investigador, pesquisador. Tá estampado na cara, envergonhado o horror. Não adianta propaganda nem publicidade. A figura carismática perdeu a tática. Sem enganação, só armação. O cotidiano é monstruário da destruição. O maior representante da América do Sul, cabisbaixo e impotente. A saída qual que é? Me diz aí. Diz aí. Um desenvolvimento sem exclusão. Distribuição por igual e talvez mude então. Vamos ver. O capital financeiro mundial é comandado pelos anglo-saxões. Os parâmetros econômicos são pré-fixados pelo FMI. E o capacho daqui não se comporta diferente. Entrega de bandeja o meu, o seu país, construído com tanto custo. A instalação de uma social-democracia é essencial.